Cheiro 20, página 117. Setembro. Isso significa que o Pita está nas garras do Snow há 5, talvez 6 semanas. Examino uma folha na palma da mão e percebo que estou a tremer. Não consigo obrigar-me a parar. Culpo o café e tento concentrar-me em abrandar a respiração, que está demasiado acelerada para o meu passo. Os destroços começam a aparecer no chão da floresta. Chegamos à nossa primeira cratera, com 30 metros de largura e não sei quantos de profundidade. Muitos. O Boggs diz que qualquer pessoa nos primeiros 10 níveis muito provavelmente teria morrido. Contornamos o buraco e seguimos em frente. A reconstrução é possível? Pergunta ao Gale. Não para já. Este míssil não apanhou muita coisa. Alguns geradores de reserva e uma exploração avícola, informa o Boggs. Vamos apenas selar a cratera. As árvores desaparecem quando entramos na zona vedada. As crateras estão rodeadas de uma mistura de escombros velhos e recentes. Antes do bombardeamento, muito pouco do 13 atual existia acima da terra. Alguns postos de vigia à zona dos treinos, cerca de 30 centímetros do andar superior do nosso edifício, onde sobressaía a janela do ranúnculo, com vários centímetros de aço em cima. Nem mesmo isso se destinava a aguentar mais do que um ataque superficial. Quanto tempo de avanço vos deu o aviso do rapaz? Pergunta ao Hemites. Uns 10 minutos, antes de os nossos sistemas detectarem os mísseis, responde o Boggs. Mas ajudou, não ajudou? Pergunto. Não suportaria ouvir uma resposta negativa. Com certeza, responde o Boggs. A evacuação dos civis foi concluída. Todos os segundos contam quando somos atacados. 10 minutos significam vidas salvas. Aprime, penso. E o Gale? Eles estavam no abrigo apenas 2 minutos antes do primeiro míssil cair. O Pita pode tê-los salvo. Tenho de acrescentar os nomes deles à lista das coisas que nunca poderei deixar de lhe dever. A Crescida tem a ideia de me filmar diante das ruínas da velha Casa da Justiça, o que não deixa de ter piada, porque durante anos o Capitólio usou o edifício como fundo para falsos noticiários, para mostrar que o distrito já não existia. Agora, depois do último ataque, a Casa da Justiça encontra-se a 10 metros da orla de uma nova cratera. Quando nos aproximamos do que costumava ser a porta principal, o Gale chama a atenção para alguma coisa e o grupo todo abranda o passo. A princípio não sei qual é o problema, mas depois vejo o chão coberto de rosas vermelhas e cor-de-rosa. Não lhes toquem, grito, são para mim. O cheiro doce e enjoativo chega-me ao nariz e o meu coração começa a martelar contra o peito. Então não a imaginei. A rosa no meu tocador. À minha frente está a segunda remessa do Snow. Beldades vermelhas e cor-de-rosa de caule comprido. As mesmas flores que decoravam o estúdio onde eu e o Pita demos a primeira entrevista como vencedores de jogos. Flores destinadas não apenas a uma pessoa, mas a um par de amantes. Explico tudo aos outros da melhor maneira que posso. À primeira vista, parecem flores inofensivas, embora geneticamente modificadas. 2 dúzias de rosas. Já um pouco murchas, lançadas provavelmente após o último míssil. Um grupo de pessoas trajando fatos especiais apanha-as e leva-as em carrinhos de mão. No entanto, tenho a certeza de que não encontrarão nada de extraordinário. O Snow sabe perfeitamente o que me está a fazer. Como quando mandou espancar o Sina, enquanto eu observava do tubo na sala de lançamento. A intenção é transtornar-me. Como, nessa altura, tento restabelecer-me e voltar ao combate. Mas quando a Crescida manda o castor e o polo que se para os seus lugares, sinto a minha ansiedade aumentar. Sinto-me tão cansada, tão agitada e incapaz de me concentrar noutra coisa senão no Pita, desde que vi as rosas. O café foi um enorme disparate. A última coisa de que precisava era de um estimulante. O meu corpo treme visivelmente e nem sequer consigo recuperar o fôlego. Após vários dias no abrigo, tenho de se me cerrar os olhos para ver o que quer que seja, e a luz fere-me a vista. Mesmo na brisa fresca, o suor escorre-me pela cara. Então, o que é que querem de mim, exatamente? Pergunto. Apenas algumas palavras para mostrar que ainda estás viva e a lutar, responde a Crescida. Está bem. Coloco-me em posição e depois olho para a luz vermelha. E olho, e olho. Desculpem, não sai nada. A Crescida vem ter comigo. Sentes-te bem? Aceno que sim com a cabeça. Ela tira um pequeno pano do bolso e enxuga-me o rosto. E se começássemos com o velho jogo de perguntas e respostas? Está bem, isso ajudaria, acho eu. Cruzo os braços para disfarçar os tremores. Olho para o Finnick, que me mostra o polegar, encorajando-me. Mas ele também parece estar a tremer. A Crescida volta para a sua posição. Muito bem, Katniss. Sobreviveste ao bombardeamento do 13 pelo Capitólio. Como é que o comparas à experiência que tiveste no 8? Estávamos a uma profundidade tão grande desta vez que não senti perigo real. O 13 continua de pé e eu também. A minha voz interrompe-se com um guincho seco. Tenta de novo a frase, insta a Crescida. O 13 continua de pé e eu também. Respiro fundo, tentando fazer chegar o ar ao diafragma. O 13 continua. E eu, não, está errado. Juro que ainda consigo cheirar aquelas rosas. Katniss, só esta frase e terminaste por hoje. Prometo, insiste a Crescida. O 13 continua de pé e eu também. Abano os braços para me descontrair. Apoio os punhos nas ancas. Depois deixo-os cair para os lados. A minha boca está a encher-se de saliva a uma velocidade ridícula. E sinto o vômito ao fundo da garganta. Engulo com força e abro os lábios para fazer sair a porcaria da frase e ir esconder-me no bosque. E é então que começo a chorar. É impossível ser o mimo gaio. Impossível concluir mesmo aquela única frase. Porque agora sei que tudo o que disser se repercutirá diretamente sobre o Pita. Resultará na sua tortura, mas não na sua morte, não. Nada tão misericordioso como isso. O Snow assegurar-se-á de que a vida dele seja muito pior do que a morte. Corta, ouço a Crescida dizer baixinho. Que se passa com ela? Sussurrou Plutarque. Já percebeu de que modo o Snow está a usar o Pita? Responde o Finnick. Houve-se algo como um suspiro coletivo de pesar do semicírculo de pessoas espalhado à minha frente. Porque agora eu já sei. Porque nunca haverá maneira de eu não voltar a saber isso. Porque, além da desvantagem militar que perder um mimo gaio implica, eu estou destroçada. Vários braços estariam dispostos a abraçar-me. Mas, no fim de contas, a única pessoa que realmente quero que me console é o Haymitch, porque ele também ama o Pita. Estendo-lhe os braços e digo algo parecido com o nome dele. E ele aproxima-se, abraçando-me e dando-me palmadinhas nas costas. Pronto, vai ficar tudo bem, boneca. Senta-me numa coluna de mármore partida e continua a abraçar-me enquanto eu soluço. Não consigo fazer mais isto, afirmo. Eu sei, assegura-me ele. Só consigo pensar o que é que ele vai fazer ao Pita. por eu ser o mimo gaio, consigo dizer. Eu sei, o braço do Haymitch aperta-me. Viste como ele estava esquisito? O que é que lhe vão fazer? Estou a tentar respirar entre soluços, mas consigo uma última frase. A culpa é minha. E depois transponho algum limiar para a histeria e sinto uma agulha no braço e o mundo desvanece. Deve ser forte o que quer que me injetaram, porque só volto a mim um dia depois. Mas o meu sono não foi tranquilo. Tenho a sensação de sair de um mundo de lugares escuros e assombrados por onde viajei sozinha. O Haymitch está sentado na cadeira junto à minha cama, com a pele pálida, os olhos raiados de sangue. Lembro-me do Pita e começo de novo a tremer. O Haymitch estende uma mão e aperta-me o ombro. Está tudo bem. Vamos tentar resgatar o Pita. O quê? As palavras dele não fazem sentido. O Plutarch vai enviar uma equipa de resgate. Ele acha que podemos trazer o Pita de volta, explica o Haymitch. Por que não fizemos isso antes? Pergunto. Porque implica vários custos. Mas toda a gente concorda que é o que se deve fazer. É a mesma decisão que tomamos na arena. Fazer o que for preciso para te manter de pé. Não podemos perder o mimo gaio agora. E tu só conseguirás agir quando tiveres a certeza de que o Snow não se pode vingar no Pita. O Haymitch oferece-me uma chávena. Toma, bebe alguma coisa. Sento-me lentamente e bebo um gole de água. O que queres dizer implica vários custos? Ele encolhe os ombros. Alguns dos nossos peões serão descobertos. Pessoas podem morrer. Mas lembra-te de que estão a morrer pessoas todos os dias. E não é só o Pita. Também vamos resgatar a Annie para o Finnick. Onde está ele? Pergunto. Por trás daquela cortina, a dormir, sob efeito sedativo. Ele passou-se logo depois de te termos sedado, responde o Haymitch. Sorriu um pouco. Sinto-me um pouco menos fraca. Pois é, foram umas filmagens fantásticas. Vocês os dois, passados, e o Boggs a ter de organizar a missão para ir buscar o Pita. Agora só podemos transmitir reposições. Bem, se o Boggs está à frente da missão, isso é positivo, avento. Oh, ele está a tratar de tudo. Era só para voluntários, mas ele fingiu não reparar na minha mão a acenar no ar, conta o Haymitch. Vês? Já demonstrou algum bom senso. Há qualquer coisa que não está bem. O Haymitch está a esforçar-se demasiado para me animar. Não é nada hostil dele. Quem mais se ofereceu para ir, então? Penso que foram 7 ao todo, responde ele evasivamente. Tenho uma sensação desagradável na boca do estômago. Quem mais? Haymitch? Insisto. O Haymitch deixa cair finalmente a sua máscara de boa disposição. Tu sabes quem, Katniss? Sabes quem se ofereceu primeiro? Claro que sei. O Gale.